Amarabi, tabarikallah min fillali. Amarabi, tabarikallah min fillali. Thank you.

gente ser diferente de quem a gente quer bem. Naturalmente, ninguém é como ninguém, nem você e nem eu. Um par de olhos que me seduz, do seu carisma fiquei refém. Esse mistério ninguém traduz, esse Thank you.